Olá, caros ouvintes, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Domingo à Tarde. Este é o vosso programa aqui na Rádio Interweb, que vai provar sempre aos domingos, entre as 16 e as 19 horas. Eu sou o Carlos Bonaparte e vou fazer-lhe companhia nas próximas 3 horas para lhe trazer a melhor música para que passe, para que passemos juntos um dos seus melhores dias. É aquele dia em que não tem assim muito para fazer, porque é domingo, não há muito para fazer. E também o dia em que estar mais atento à nossa companhia. E, portanto, vamos aproveitar esse facto para desfrutarmos juntos desta tarde, que eu espero torná-la o mais agradável possível para si, caríssimo ouvinte. Vamos, nesta emissão, começar com música calma, descontraída. Vamos começar com Madonna e o tema Ray of Light. Vamos depois ficar com Lara Fabian e o tema Love by Grace. Ainda a voz fantástica dos Sentry, Say Goodbye, dizer adeus, nada disso, é só o título da música. E vamos ficar por fim com uma música muito gira. Eu gosto sempre de passar Elsa Lagini no seu tempo de infância. Ela tinha apenas 13 anos quando gravou esta música, não era de 1988, na vida de New York. E é um tema muito bonito, é dos seus primeiros trabalhos, se não mesmo até o primeiro single a ser lançado. E pronto, acho que é um tema interessante, acho que é um tema giro para juntos ouvirmos nesta emissão desta tarde fantástica de 23 de maio de 2010. Eu sou então o Carlos Bonaparte, já sabes, estou aqui consigo e é com muito prazer que estou deste lado, para si que está desse lado. Até já! Broken. I remember the rain on the roof that morning, and all the things that I wanted to say. The angry words that came from nowhere without warning, that stole the moment and sent me away. You standing there at the doorway, crying, and me wondering if I'd ever be back. I said I didn't come here to leave you, I didn't come here to lose, I didn't come here believing I would ever be away from you. I didn't come here to weakness in my faith. I was brought here by the power of love, love by grace. And I remember the road just went on forever, just couldn't seem to turn back car. Like a long lost treasure, a phone booth that just could not be found. You standing there at the doorway, waiting, and the moment when we laid back down, you said I didn't come here to. Antena Web, sintoniza-te! les drapeaux, le sens de l'humour, quelques notes d'un piano, toujours. C'est ma prière pour les temps qui viennent, c'est ma prière païenne. Que Dieu protège toujours mes parents, mes amis. Et qu'il me donne si possible envie de vivre encore. Dos Motorock, Yabo, Yabo, Must Aziven, A Festo S.A. Kekswek de Katikovax e Arangoso são os próximos 4 artistas, todos húngaros, que vão desfilar nesta tarde de domingo, 23 de maio, nesta emissão então do rádio, do domingo à tarde, aliás. São os próximos 4 artistas. Chamo para todos a vossa atenção, porque são artistas húngaros, de facto, mas não só são de várias épocas, como têm também boas músicas. Música mais calma, como é o caso de Katikovács e dos Motorok. Música mais mexida, como é o caso da música Yabo Kiabo, mesmo da canção de Arangozo, que é até uma canção conhecida, mas com uma letra cantada em húngaro. E está entre a música mais mexida, porque tem o seu quê de mexido, e a música mais calma. Nesta emissão ainda vamos ouvir outros temas, mais lá para a frente, que não são cantados nas línguas habituais, ou seja, o português e o inglês. Vamos ouvir Tatiana Mlanova, Irina Alegrova, vamos ouvir alguns nomes desses que já se vai habituando a ouvir aqui na Rádio Antena Web. Mas para já,

kiadom, hogyha kell, de nekem. Eladó, kiadó, most a szívem, és hozzá kaphatsz egy életet. Kislány elfeledte gyorsan őt, megittünk néhány pohár sört. Másokon mi annyi jót nevettünk, s tervezgettük ifjan a jövőt. Azok a szép napok, csak arra gondolok, a tánc, az ének véget sosem ért. Az élet oly nehéz, de győzni kell és kész, az ifjúság a jövőtől nem fél. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Aztán jöttek dolgos szürke évek, hová tűnt a sok lázos remény. Kis kocsmánkban találkoznék véle, megkérdeznéd, emlékszel-e még? Azok a szép napok, csak arra gondolok, a tánc, az ének véget sosem ért. Az élet oly nehéz, de győzni kell és kész, az volt csak szép. A poháron az üvegképem lestem, s idegenként figyelgettem őt. Azok a szép napok, csak arra gondolok, a tánc, az ének véget sosem ért. Az élet oly nehéz, de győzni kell és kész, az volt csak szép, ó, igen, az volt szép. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ismerős hang csendül, látom arcod, szólítod nevem. Ó, barátom, idősebbek lettünk, de közös álmunk megmaradt nekem. Azok a szép napok, csak arra gondolok, a tánc, az ének véget sosem ér. A música mais comum, digamos assim, vamos agora ficar em português. Primeiro com o Fausto e o tema Navegar, Navegar. Depois com Pedro Barroso e o tema Companheira. Ainda a voz de Vitorino de Almeida, o nosso mestre, aliás, da canção portuguesa, Vitorino de Almeida. E vamos acabar as voltinhas com Zumba na Caneca de Tonicha. Ela vai nos trazer então este tema. E vamos ficar de uma forma bem disposta até à minha próxima intervenção. Depois destas quatro músicas, eu vou trazer intervalo e mais três temas, mas, para já, são mesmo estes quatro que iniciam e acabam em português. Imagino com quem, Fausto e o tema, Navegar, Navegar.

estou triste e solitário. A embalar a noite escura e fria e a perder-se no olhar da ventania que canta ao tom do velho campanário. Gemo restolho preso de saudade, esquecido, enlouquecido, dominado, escondido entre as sombras do montado, sem forças e sem cor e sem vontade. Gemo restolho a transpirar de chuva, os campos que a ceifeira mutilou, dormindo em velhos sonhos que sonhou, na alma mágoa enorme, intensa, aguda. Mas é preciso morrer e nascer de novo, semear no pó. Cá estou eu de volta nesta emissão do Domingo à Tarde, mas antes de prosseguir, deixe-me aqui corrigir um erro. Eu ultrapassei uma das músicas que estava aqui prevista. Ultrapassei a música da Mafalda Veiga, O Restolho, mas foi mesmo aquela que acabou de ouvir, foi O Restolho. Ainda fui a tempo de corrigir o erro. Agora sim, Tonisha com o tema Zumba na Caneca. Mário Mata com Não Há Nada Para Ninguém. E os meninos à volta da fogueira, na voz de Paulo de Carvalho. Estes são os próximos três temas que nos vão levar de encontro ao primeiro intervalo nesta emissão do Domingo à Tarde, que está a ir para o ar aqui na Rádio Antena Web, entre as 16 e as 19 horas, neste dia 23 de maio de 2010. Já sabe que eu sou o Carlos Bonaparte e já agora convido a escrever-nos para deixar a sua sugestão, o seu pedido musical, não para este, mas sim para outros programas, já não vou falar de quais, mas pode então escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. e lá pode deixar-nos as suas sugestões, críticas construtivas, negativas ou positivas, ambas servem. Aliás, precisamos de ambas. As positivas é um incentivo, é bom, dar-nos força para seguir em frente. As negativas ajudam-nos a crescer e, portanto, escreva-nos, não tenha problema, a casa é sua. geral.radioantenaweb@gmail.com. Agora também posso lhe dizer o seguinte, pode aproveitar este e-mail para sugerir a sua, para deixar a sua sugestão musical, escrevendo-nos para o mesmo e-mail e deixando-nos então um pedido. Deixe-nos o seu nome, o nome de artista e música que quer ouvir, a sua dedicatória e, se pretender também, o dia em que quer que ela passe. Só lhe pedimos uma coisa, é que no assunto da mensagem especifique para qual programa está a escrever. Se para o Diga Lá ao Sr. Fado, e aí só fados se aceitam, como é natural, para o programa Rádio à Tarde, ou então para o programa Noite Entre Todos. Quando falar para o programa Noite Entre Todos, não precisará de especificar dias, porque o Noite Entre Todos só vai para o ar à quarta-feira à noite, entre as 21 e as 24. E bom, agora sim, posto isto, Tonisha, com este seu fantástico tema Zumba na Careca, Mário Mata com Não Há Nada Para Ninguém, e ainda Paulo de Carvalho com Os Meninos à Volta da Fogueira. Depois eu vou voltar na segunda parte, após um pequeno bloco publicitário. Fique bem, muito obrigado por estar desse lado. Eu volto daqui a alguns instantes. Até já! Para ninguém, vamos embora, Manel, de que não há nada para ninguém.

E cá estou eu nesta segunda parte do programa Domingo à Tarde, para esta tarde fantástica de 23 de maio de 2010. Vamos ficar agora com mais 4 musiquinhas, depois de ouvirmos em grande esta lista, depois de abrirmos em grande esta segunda parte, com Vitor Espadinha e o tema Recordar é Viver. Vamos, pois, continuar com boa música portuguesa e vamos ficar em primeiro com o Trio Admira e o Dia do Casamento. Vamos depois ficar pelos Caminhos de Portugal, na voz de Gilberto Gil. Vamos também ouvir Pensando em Ti, mas antes a Morena Morenita, de Marco Paulo, para escutar. Ou seja, por esta ordem, Trio Admira, Gilberto Gil, Marco Paulo e ainda o tema Pensando em Ti. São estes os próximos 4 temas que nos vão acompanhar, ou seja, estamos hoje muito em português, pois que assim seja, porque estamos no nosso país, não é? Portanto, vamos também cuidar e estimar aquilo que é nosso. Vamos então ficar com estas 4 musiquinhas, depois eu volto e vamos dar uma viagenzinha, aliás, vamos dar mais uma voltinha por esse Monte Faro. Mas para já, em Portugal, que ficamos nos próximos minutos. Sintonia.

continuamos nesta emissão do Domingo à Tarde, nesta tarde fantástica de 23 de maio de 2010. Ora bem, vamos agora voltar à música estrangeira, vamos checar umas músicas curiosas. A primeira é de Vasco Rossi, o tema chama-se Alba Chiara. Depois vamos checar com a Nina D'Angelo e o tema Chiara. São parecidos, não é? Vamos, por acaso, foi uma escolha propositada. Vamos depois checar... Não, e até combina. Por acaso, até combina. Vamos ficar depois com mais duas músicas fantásticas. A primeira chama-se Is Not Around, é dos The Course. E depois a última chama-se Gome Nazai, é da Statue. É um tema do ano de 2006. Elas agora andam assim mais desaparecidas. Andam no ativo, mas andam mais desaparecidas. Num ponto mais modesto. E bom, vamos ficar com estas quatro músicas e vamos seguindo assim nesta tarde fantástica deste domingo, 23 de maio de 2010. Eu deixo-lhe mais uma vez o convite para escrever-nos geral.radioantenaweb@gmail.com e lá pode deixar-nos aquilo que bem entender, a sua sugestão, o seu pedido musical. Indique-nos, quando assim for, o programa para o qual quer escrever. Diga lá ao Sr. Fado, Rádio à Tarde ou Noite entre Todos, recordando que neste último não precisa de especificar o dia. Aliás, não precisa, não tem outra alternativa. O programa só vai para o ar à quarta-feira, portanto, não tem outra alternativa. Mas bom, quanto aos outros programas, poderá especificar o dia, se pretender, porque são de segunda a sexta. Mas pronto. Ora bem, e posto isto, venha a música, eu volto daqui a alguns minutinhos. Quero só deixar-lhe um grande abraço e um muito obrigado por estar desse lado. Sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta, i tuoi problemi e i tuoi pensieri, ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare, solo per farti guardare.

Vamos continuar, tenho mais 4 músicas para lhe dar nos próximos instantes. Vamos ouvir os Beatles com o tema Hey Jude. Vamos depois ficar com Save a Prayer dos Duran Duran. Ficar com ainda Maria do pequenito na altura, Michael Jackson. Hoje em dia já nos deixa muitas saudades, por já não estar entre nós. E por fim, Rebecca, uma música de Demis Russos, que não é assim muito conhecida, mas que eu faço questão de lhe trazer. Até porque isso não significa que não seja uma música bonita, não é? E, portanto, vamos ficar com estes 4 temas. Eu vou voltar e depois sim vou pegar em si, já que estamos neste espaço virtual, vou pegar em si e vou levar-vos a todos. Acredito que neste momento ainda sejam alguns a ouvir esta emissão. E, portanto, vou pegar em todos vocês e levar-vos até à Rússia, até à Sérvia. Enfim, vou levar-vos a outro lado. Mas isso é daqui a pouco, porque para já, vamos mesmo ficar aqui por Portugal, ouvindo música estrangeira, mas que chegou aqui a Portugal com facilidade. É o caso dos Beatles, os Duran Duran, e mesmo os outros artistas que aqui anunciei. Peço imensa desculpa, isto está complicado. Mas pronto, enfim. Vamos seguir então esta emissão. São 4 músicas que agora lhe apresento e que tenho muito gosto, mas mesmo muito gosto, em lhe apresentar. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Yeah. Save it till the morning after, no. esteja bem, esteja com a Antena Web. Maria! Está na hora de mais um intervalo nesta emissão. É o segundo intervalo para a terceira e última parte deste domingo à tarde. Vamos agora ficar com quatro músicas, duas portuguesas, duas estrangeiras. Eu sei, eu disse-lhe que lhe iria levar, que iria levar até lá fora, não é? Até ao estrangeiro. Até dar assim uma voltinha pelo mundo. Eu não me esqueci disso. Não. Só sabe como é que é? Isto às vezes os aviões há atrasos, não é? Pois muito bem, foi o que aconteceu aqui. Houve aqui uns pequenos atrasos. Não, eu é que preferi passar isto para a terceira parte, para começarmos em grande a terceira parte, terceira e última parte. Já que é a última, ao menos que seja uma parte em grande. Porque já dizia o ditado que em parte erra parte e não fica com a melhor parte, é burro não percebe de arte. Portanto, vamos nós ser muito inteligentes e ficar com a melhor parte para a terceira e última deste domingo à tarde. Vamos então ficar para já, antes do terceiro, do segundo bloco publicitário, ficar com os seguintes temas. Bryan Adams com Melanie C. Vamos depois ficar com Please Stay, na voz de Kylie Minogue. Vamos ainda recordar depois dois nomes da música portuguesa. Recorda-se dos Alcolemia e Eu Não Sei Se Mereço. Pois é, os Alcolemia, que fizeram muito sucesso nos anos 90 e que continuam aí, agora mais num patamar mais modesto, voltando a pegar nesta expressão, mas, enfim, vamos ficar com eles, vamos recordar este Não Sei Se Mereço e vamos voltar um bocadinho mais atrás no tempo para ouvir os Taxi, o tema Cairo, um grande tema também, que fez muito sucesso, esta música nos anos 80, e que então aqui, com muito orgulho, lhe trazemos mais uma vez, para que recorde este tema que, com certeza, tantas alegrias deu nas noites quentes de verão daquela fantástica década. E bom, posto isto, vamos à música. Depois do bloco publicitário, estou de volta para a terceira e última parte. E aí sim, sem mais atrasos, sem mais demoras, vou fazer uma viagem consigo à volta do mundo. Até já! See you.

Está então na hora de encerrarmos mais uma edição, edição número 17 do programa Domingo à Tarde, programa que está a ir para o ar desde 24 de janeiro de 2010. Houve aqui uma ou duas paragens, daí que o número de semanas não bate certo, mas pronto, mas é de facto uma ou duas paragens aqui no Domingo à Tarde. De todas formas, esta já é a edição número 17, já lá vão umas semaninhas e já lá vão uns meses desde que o programa existe. Na verdade, estará amanhã a completar 4 mesinhos de vida, hein? Quem diria? Desculpa, mais uma vez, isto às vezes fica complicado. Vamos então encerrar esta emissão com dois temas que eu espero que sejam do seu agrado. Vamos ficar com a voz de Carlos Mendes e o tema Amélia dos Olhos Doces, e depois a música de Dino Meira, O Homem Vestido de Branco. Lembra-se dele? Pois é, Dino Meira, uma personagem, um cantor que deixou muitas saudades e que nós aqui na Tino Web não esquecemos e trazemos de novo à memória dos nossos caríssimos e estimadíssimos ouvintes. O tema, esse, dispensa qualquer tipo de apresentações. De todas formas, como já passaram 16 anos, acho que vale a pena recordar e ouvir de novo O Homem Vestido de Branco. É desta maneira que vamos encerrar a emissão de hoje, do domingo à tarde, aliás. Recordo que hoje já não há recital, a última edição foi na passada semana, portanto, agora só voltamos ao ativo às 11 horas, quando o expor da antena de Nuno Miguel for para o ar. Até lá, vamos descansar um bocadinho, tem de ser, não é? Quem dera a nós que não fosse assim. Quem dera a nós termos sempre, sempre, sempre no ativo para lhe podermos fazer companhia sempre que quisesse. Não, e é possível, e é possível. Basta escolher qual é a emissão que quer ouvir no nosso site, e portanto nós fazemos sempre companhia sempre que quiser, mas pronto, mas temos mais emissões, nós teríamos muito gosto em tê-las, portanto, mas enfim, bom, fazemos aquilo que é possível, jogamos com as cartas que têm o nosso baralho. Ficamos então com Carlos Mendes e com Dino Meira. Da minha parte é tudo, quanto ao Domingo à Tarde estou de volta de hoje a 8 dias. Tenho a continuação de um ótimo domingo, fique bem, fique com a sua rádio, a Rádio Antena Web. Até para a semana. Amélia dos olhos doces, quem é que te trouxe grávida de esperança? Um gosto de flor na boca, na pele e na roupa, perfumes de França. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras, e pois quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia dos olhos doces, quem dera que fosses apenas mulher. Amélia dos olhos doces, se ao menos tivesses direito a viver. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras, e pois quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia gaivota, manto poeta, rosa de café. Amélia gaiata do bairro da lata, do cais do Sodré. Tens um nome de navio, teu corpo é um rio onde a sede corre. Olhos doces, quem diria que o amor nascia onde a Amélia morre? Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras, e pois quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Olhos doces.